holocausto, antissistema. Isso aqui é o terror, irmão. R.A.P. bombardeando, é o terror. Por aqui que predomina, de rolê na ideia com as balas tirando fina. Imprensa quer cobrir, presente a CIA. No país da Amazônia não tem democracia. Terror nas ruas, que tem arma é que comanda. É cada um por si, presidente aqui não manda. O mundo evoluiu e chegou a esse ponto. A tecnologia que só enganou os tontos. Celular uma granada, internet virou praga. Jogos de bang bang que geram psicopata. Invadem a escola na mão, arma de fogo. Atirem todo mundo sem tempo pedir socorro. Isso aí ninguém pode, logo distorce. Omitem a verdade, transmitem código morse. Informação é distorcida nas ruas, só homicidas que tiram sua vida por um prato de comida. Foi escrito, é pra ser assim. A cada dia que passa estamos perto do fim. Campo de guerra, fera nunca dá trégua. Ficar o bicho come, correr o bicho pega. A trilha é triste, te leva pro pecado. Tem que ter fé em Deus, escapar e ser perdoado. Soltaram o vírus, ciência não me engana. Derruba o império, extinção da raça humana. Esse é o fim da nossa era. Um erro incorrigível, mano, agora já era. Aê, esse país tem tudo pra ser um país de primeiro mundo. Mas por estar nas mãos de pessoas incapacitadas, o povo sofre. O mau uso dos recursos naturais, usufruem, não plantam e ainda querem mais. Deus deixou as doenças, mas também deixou a cura. O plano imposto pelo sistema foi perfeito e continua dando resultados. A ganância, o ódio, corre no sangue daqueles que comandam o mundo. A fome, a miséria, o álcool, as drogas, destruição nos lares, em todos os lugares. Isso é um problema nosso, irmão. A humanidade chora e vive uma triste realidade. Simples e convicto, narrador da verdade. I'm not sure if I'm going to be able to do that.